paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os meus irmãos presentes. Meus irmãos, a vida não cessa. Quem diria que com o cair do véu tudo se veria de forma mais clara? Quem diria que com o cair do véu tudo se veria de forma profunda? Quem diria que com o cair do véu se enxergaria que tudo que foi vivido na carne foi pura ilusão? Quem diria que com o cair do véu se enxergaria a imortalidade do espírito? Quem diria que com o cair do véu se desse, se enxergasse para olhar para trás a experiência última encarnatória de um espírito e se enxergasse e se veria que uma vida foi perdida nos vícios e nos prazeres da carne? Quem diria que com o cair do véu, que toda uma vida praticamente mergulhada nos prazeres da carne e nos vícios seria visto e seria mostrado com o cair deste véu que tudo passou, que tudo não passou de um momento passageiro, uma ilusão dos sentidos, apenas sensações do corpo de carne. E se percebesse que um tempo curto encarnatório, mesmo sendo muito curto, de poucas décadas, muito se poderia ter feito, principalmente na profissão a qual eu tive na minha última experiência encarnatória como médico. Quanto eu poderia ter feito em prol da humanidade? Quanto eu não poderia ter evoluído o meu espírito se as minhas escolhas fossem melhores, se os caminhos que eu tivesse escolhido fossem caminhos mais iluminados? Quanto eu não teria evoluído? Quantos não teriam evoluído através das minhas atitudes? Mas o que ocorreu foi ao contrário. Através das minhas atitudes, muitos involuíram. E eu prejudiquei vidas por causa das minhas escolhas, das minhas atitudes. Porque eu dei mais atenção aos prazeres da carne, ao egoísmo, à soberba e à vaidade. Quanto eu não sofri nas esferas inferiores por causa das minhas escolhas, porque eu escolhi ir para aquele lugar mediante as minhas escolhas. Não foi Deus que me mandou para lá. Eu escolhi ir para aquele lugar mediante as minhas escolhas. E não adiantou o meu título, não adiantou o meu estudo, não adiantou o meu conhecimento, não adiantou a minha inteligência, pois eu gritava que era médico, eu gritava que era doutor e que não merecia estar ali, que era uma grande de uma injustiça. Mas a justiça de Deus não falha, ela é perfeita e Ele não castiga. Fui eu que me castiguei com as minhas escolhas, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de agir, com o que eu fiz, com o que eu falei, com o que eu pensei, com o que eu senti. Mas me foi dado uma chance no plano espiritual. Porque Deus enxergou uma centelha em mim. Deus enxergou que algo grande eu poderia fazer. Só bastava a minha escolha. E no plano espiritual, quando eu fui resgatado, quando eu adentrei a colônia Nosso Lar, o ensinamento aconteceu. O ensinamento começou assim que eu despertei. Assim que eu despertei, o ensinamento começou. Porque eu continuava o mesmo egoísta, o mesmo vaidoso, o mesmo soberbo, o doutor, o médico, inteligente, letrado e com muito conhecimento, que exigia privilégios por causa do título de médico. E de nada serviu o meu diploma no plano espiritual. Porque no plano espiritual, o que vale é o que você fez de bom. E muito pouco eu fiz de bom. E às vezes, o que eu fiz de bom, eu fiz por obrigação. Contra a minha vontade, pouco eu fiz. Eu cheguei para Deus de mãos vazias. Cheguei para Deus com migalhas. E grande foi a minha vergonha. Mas eu tive uma chance. Eu tive uma chance de trabalhar como repórter. Uma profissão totalmente diferente da minha. Repórter do além. E trazer a realidade do plano espiritual para a Terra. E assim eu encontraria um pouco de paz para o meu espírito. E encontrei. E fiz uma reforma interna profunda. E hoje estou aqui, me preparando para escrever mais, através das mãos deste médium que eu uso agora, porque ainda há muito mais a ser trazido. E será trazido. Porque a vontade é divina, a vontade não é do homem, a vontade é de Deus. E contra isto, nenhum homem pode, por mais poderoso que ele seja na terra, porque o poder é ilusório, não há poder. Muitos homens sobem, adquirem impérios e caem, sobem e caem, viram reis e caem. Impérios crescem e desaparecem. Mas o império divino, o reinado divino, o reino de Deus, esse nunca cai, nunca desaparece. E a vontade do Pai não é imperativa. Ele não é um imperador. Deus é um rei de amor. Porque o imperador impõe e Deus não impõe. Deus respeita o livre-arbítrio dos seus filhos. Deus é amor. Deus não criou o ódio. Deus não criou a raiva. Quem criou a raiva e o ódio foi o homem. Deus só é amor. Deus cria os seus filhos simples e ignorantes e com livre arbítrio. Mas os seus filhos escolhem muitas das vezes a raiva, o ódio, o egoísmo e todas as paixões. Deus não criou paixões. Quem criou foi o homem. Deus só é amor. E o amor é a vibração mais forte do universo. Querem entender Deus, meus irmãos? Amem. Amem de verdade, mas não amem segundo a carne. Amem segundo o Espírito. E aí vocês entenderão Deus, mesmo estando num corpo denso de carne. Eu digo que muitos conseguiram isso aqui na Terra. E alguns poucos estão conseguindo no tempo atual. Eu me preparo. Estou a postos. Muito a escrever, muitos livros, e será através das mãos deste médium. Com a vontade ou sem a vontade do homem, porque a ordem é divina, é de Deus. Essa é uma pequena mensagem de um pequeno irmão, um pequeno servidor da colônia espiritual Nosso Lar. Que a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, do seu irmão André Luiz.